mantém pistão no 7, a porta pronta para decolagem, Alfa Victor de Leste. Correto, Índia November Alfa, chame a torre para acionar o Índia November Alfa. Confirmando o Paulo Sola. É 18-6. O 2-6 no solo aos 3-9, livra a pista pela direita, solo 1-2-1-9. Pode ir na sua direita, chamando o solo 1-2-1, ele é chamar o vaso, tem coisa 2-6. Oxenê 6-2-1, Alim, mantém pista no 0. Autorizado acionamento, reporta para o táxi em dia November Alfa. Web 5826, bom dia, táxi pela Alfa e chame antes da Juliette. Meia Alfa, chamar antes da Juliette, 5826. Prossiga azul 4208. Estamos no nível final, nível 3, certo? Azul 4208, solicite ao centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126, 126.85, azul 4208. 125.25, Roger, Passarela 2223, clear taxi via Abram and India on routing point, contact tower on 118.6, altimeter 1016. Have a nice flight, sir. Está 3663, é o número 3 para copiar. Aguarde um instante. O meu Yankee India mantém a 1500 pés, reporta para o cruzamento da pista 1028, o Romeu Yankee India. Vai, matou, 1500 ou 1900? 1000 pés, 1000 pés, Romeu Yankee India. Oxenê 6211, decolado aos 4-2, informa o tráfego no litoral norte, é um Papa 28, a 7 milhas, 1000 pés. 7-6211. Juliette. Salvador, o Oxenê 6225, paciente Oxenê 6225, aguarde a cópia Brasília, é o número 4. Aguardando saída, aprovado. É a Momo com transição Nidissa. Momo Nidissa. Então, Salvador, muito bom dia, Oxenê 6225, 1-2, central, Tente, 6312, será o número 5 para a cópia, aguarde. Estão no 028, Alfa Victor Juliette. Copa 923. Guarulhos, autorizado 360, nível, via Pesulu 21, até Trive. E após Trive, DCT, Poços de Caldas. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida é Arbor, com transição Elefa, e Elefa intercepta a Tesulu 2-1. Controle 119.35, acione 5047. Sente Goro 923, está autorizado Guarulhos 360, decolada 1-0 com curva à direita, Arbor com transição Elefa, 1935 é o controle 5047, é o transponder up do 253 e após o stop. O voo no 923. Correto, chame pronto para pushback e acionamento. Voo no 923. Chamará no 7, voo no 923. De azul 4299, informação hotel. Sente, azul 4299, Campinas, aguarde a cópia. Sente, aguardando, é, da Euler Bridge. Afirmo. Gato. Gente, qual o nível ideal para Ilhéus? Gol no 435. Gente, aguarde a cópia, o gol no 435. Tá 3663 para cópia. Guarulhos, autorizado nível 340. Via Pesulu 44. Decolagem da pista no zero com curva à direita, subida é a Dael. Após Dael, Leda. Após Leda, DCT Eudes. E em Eudes, intercepte aerovia, Pesulu 44. O controle 119 decimal 35, acione 5051. Autorizado 340, Guarulhos, 0,5 Pesulu 44, decolado 1-0, curva à direita, Dael, Leda, voa direto Eudes, intercepte aerovia. Correto, chame pronto. O TAN 3663. Oxené 6225, para cópia. Victor Juliette, controle 199 decimal 35. Victor Juliette, controle 1935. Ok, quem tá pronto é o Oxené 6312, confirme. Sente, está autorizado então Recife, nível 350, ok? 350 autorizado. Via Peruísque 58, pista no zero decola, curva à esquerda, subida Pulca, com transição Caju. O controle 119 decimal 35 e o transponder é o 5062, Oxiné 6312. Ciente está correto, o Oxiné 6312. American 980, the ground. Are you ready to copy, Recife? Ok, it's clear to Recife, as filed flight level 290 via Upper Risk 58. Departure from runway 10, left turn, Pulca, departure. Alfa Romeo Uniform Transition. Departure frequency 119 decimal 35 and the scope hold 5050. American 980 is correct, carry the back, report green ready to push and start gate 11. Okay, American 980, are you ready now? Okay, clear to push and start, report for taxiing. Oxiné 6225 para cópia. Pronto, 6225. Autorizado Brasília, nível 320, decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, com transição Nidissa. Após Nidissa, prossegue para a posição Puído e intercepta a Peruísque 10 até Formosa. E após Formosa, DCT Brasília. 1935 controle e o transponder é o 5057. 320, autorizado, decola da 10, curva esquerda, perfil da Momo, Nitsa. Após Nitsa, voa a posição Puído, para interceptar o Peruísque 10 até Formosa, após DCT, 1935 controle, código 5057, acionar 6225. Correto, 6225, e chame pronto para puxar e acionar. Fala, vai pronto, 6225. Azul 4299, cópia. Puta, prossegue, senhor. Autorizado Campinas, o nível 380, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, pós da El Leda, pós Leda DCT Bridge, intercepta o Pesulu 16 até Belo Horizonte e após conforme o plano. O controle 1935 e o transponder é o 5052. Decolando Campinas, conforme nível 380, decolando da 10 com curva direita da Euleda Bridge. Recepta Alfa Zulu 16 até Belo Horizonte, após conforme o plano. Chama 1935, aciona 5052. Correto, Azul 4299. E chame pronto para puxar e acionar. Chamarei, obrigado. Nuno, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Ok, 25, 1, alterno 3325, 621, bom dia. Bom dia. Posição trip 5345. Como 3633, curta falamento 1-2. Autorizada a decolagem da pista 17, o vento 110 graus, 10 nós. Ok, o TAN 3663 mantém a posição, temos um 757 da América que vai iniciar o táxi. Aguarde a autorização. Vou no 435 para a cópia. Vou no 435, está autorizado, Ilhéus. 240 é o nível. Pista 10 decola com curva à direita. Subida é a Dael, após Dael, Leda. Após Leda, DCT, Ilhéus. 1935, controle. 5060 no transponder. Tá correto, gol no 435, chame pronto para puxar e acionar. Trabalhando, obrigado. Salvador, o Índia November Alpha decolado, autoriza cruzamento do campo. Índia November Alpha decolado ao 51, autorizado cruzamento do campo, reporta eixo 1028 livre. Autorizado o cruzamento do campo, reporta eixo 1028 livre, Índia November Alpha. Índia Azul 4299, é o número 3 para pushback e acionamento. Temos a aeronave da Trip que vai puxar a retaguarda. E aguarde a liberação, o Azul 4299. Escuta então, Azul 4299. Salvador, aqui na 6225. Oxiné 6225. É o número 2 no setor. Temos a aeronave da TAN que vai iniciar em mais um instante, no gate 2, à sua esquerda. Aguarde a liberação. Possibilidade o acionamento, eu posteria o pushback para o 6225? Negativo, porque eu tenho mais 8 aeronaves para movimentar aí no pátio 1, e se eu fizer isso eu vou interditar aqui o pátio, ok? Mantenha a posição e aguarde a liberação. Controle 119.35. Controle 119.35, Índia November Alpha. Okay, American 980, clear taxiway Apron 1 and taxiway India on rolling point runway 10, contact tower on 118.6, altimeter 1016, have a nice flight. Okay, first taxi via Apron, we'll hold short of 10, 1016, you have a good day, American 980. O trip 5345, aguarde a liberação do seu pushback. Informo que o senhor vai iniciar simultaneamente com a aeronave da TAN no gate 2 para evitar os atrasos, ok? aguardando em 7, tá? Navegação voltando 3, 4. Corredor forte, eu no meu pé, Índia November Alpha. CNM 3-1 na acione identificação, dessa via chegada Bunf para 4 mil pés, QNH 106. E a volta é 4 mil, eu Xenia 6225 é o solo. A previsão para o seu pushback é de 6:30 a 7 minutos. Afirmativo, 7, Araújo. Azul 4299, solo. Prossiga, senhor. A sua previsão para o pushback de 6:30 a 7 minutos. 6:30 a 7 minutos, copiado, obrigado. Salvador, gol no 435, Jaroguete 9, próximo pushback, acionamento. Excelente, gol no 435 é o número 3 no setor, aguarde a liberação. Na disputa, gol no 435. O gol no 435, a sua previsão para o pushback, 10 minutos. Afirmativo, 10 minutos, obrigado. Tá 3304, chamou? Aguarde a cópia Brasília, o 3304. É Arbor com transição Elefa. Autorizado, puxar sinal gate 2. Autorizado, 3663. 35345, autorizado, pushback acionamento, remota 1 12. Autorizado, 345. Solo gol no 923, no gate 7, para o pushback acionamento. Ciente, gol no 923, gate 7. É o número 4 no setor, a previsão para o seu pushback, 15 minutos. Ciente, gol no 923, gate 7. Tá 3304, cópia. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa. Controle 119.35, acione 5063. Chame pronto, tá 3304. 980, inform POV and endurance, please. American 980, inform your persons on board and endurance, please. 112 persons on board in 3 hours. American Line 980, clear to line up and take off, runway 10, wind 110 degrees, 9 knots. Clear to line up and take off, runway 10, American Papatango, Oscar Papagolf, 57 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar terminado, chame Léo, 120, Edson 1. Para o táxi 3663 com 45 a bordo, 45 Alcena, Galeão, 4 horas de autonomia. Estou mantendo 1000 pés, também corre do forte. Meia torre, ajustando 0 no meio. Eu posso esperar 262, estou bom aqui. Igualmente. Um tráfego a 7 milhas, é um Charlie 150, um corredor forte, mantendo 1000 pés. Presente, a senhora autoriza a subida do Engenho Vender Alvo para 2.500 pés para treinamento. Informativo, subo para 2.500 pés, é um tráfego com chave 150 a 5 milhas, está fazendo órbita no corredor foco. Dentro do tráfego do chave 150, subindo para 2.500 do Engenho Vender Alvo. O 35345 está livre o táxi pelo pátio, Índia. E no ponto de espera da 10 chama a torre 186. O ajuste no 0 no 6. Para localizadora chamar 63 ou não? American Line 980, airborne at 02, approach control 119.35. 11935, American 980, good day. Três meia meia três, ali mantém pista no zero. 10980, we're passing 3000 for level 2900. American Line 980, wait the contact of the truck. Climb test level 290, Puka departure. Flight level 290 on the Puka departure, American 980. Atingi 4000, Chané 63 ou não? Chané 63 ou não, desce para 3000 pés, curva direita na Pro 250. 3000 pés, direita 2. É 50, Chané 63 ou não? Boa, Chané 6225, 7 minutos, mais alguma posição? Afirmativo, o Chané 6225, temos o Embraer da Trip, que já está aqui próximo ao Gate 4. Assim que o Embraer 190 da Trip ingressar na Índia, está livre o seu pushback e acionamento no Gate 1 e chame táxi. porque aqui se eu tiver ingressar na Índia está livre. Mas se eu tiver que informar esse ataque do 622. Bono 923, na escuta. Bono 435 na escuta do solo. Na escuta para você, ó. Ok, o Bono 435, para informação, o senhor vai iniciar o pushback simultâneo com o Embraer da Azul, à sua direita, recue a aeronave até o através do gate 10, ok? Firmativo, iniciar simultâneo com o Azul, vai seguir até através do 10, Bono 435. Azul 4299, solo. Prossiga, senhor. O senhor vai iniciar simultâneo com a aeronave da Gol, à sua esquerda, faça o pushback padrão, mantendo a aeronave posicionada próximo ao gate 8, chame para o táxi. Simultâneo com a aeronave da Gol, push padrão, chamar a táxi, azul 4299. Bono 923 na escuta do solo. Na escuta 923. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 923. Estou bem iniciando o Bono 435. Ciente, Bono 435. Titan 3304, mantenha a posição, temos aeronave à sua direita, no gate 9, Boeing da Gol, iniciando o pushback, aguarde só um instante. Bom dia, Titan 3259, informação hotel, nível 380, Curitiba, aproximado. 380, Curitiba, o Titan 3859 está autorizado para o destino Curitiba 380 via Tezulu 44 até Sorocaba e após a Peralfa 310. Decolagem da pista 10, curva à direita. Subida da El após da El Leda. Após Leda DCT Eudes, vai interceptar o Tezulu 44. 1935 é o controle e acione 5066. Estila nível 380, viando até Tezulu 44 de Sorocaba após a parada 310. Manda no 0, direita da El, depois Leda e após Eudes para a Tezulu 44. Controle de 1-3-5-0-5-0-6-6, até 3-8-9. Correto, então 3-8-5-9, chame pronto, na remota. Estou na remota, estou na remota. Passa as costas de meia, complete na LS, chame torre em 1 no noite, decimal meio. Solo, senhor 625, pare de destaque. Meu B86, 3 horas e 25, foi aqui. Ciente. O Oceané 6225, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10186, torre e o ajuste 10 no meia, boa viagem. Via Índia, ponto de espera de 1086, bom dia, bom trabalho, né? Autorizado decolagem pista 10, vento 1 centena, 10 nós. E para, táxi na rede, ok. Aguarde para o troca de frequência, o chame 63 e 9. Guardando. 3486. Continue a aproximação, guardando a autorização para pouso. Informa o tráfego iniciando decolagem da pista no zero. Gol 923, está autorizado táxi ao ponto de espera 10, via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1, 1-8, edição 6-12, ajuste no 0, 1-6, gol 1923. Para o táxi azul 4299, 7-1, a bordo 3-20, autonomia alternando Ribeirão Preto. O nome é 225, mantém ponto espera, pistão 0. 1200 pés. Drip 5345, contato radar, sou para o meu jogo 38.